glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Sua boca sai uma